彼女踊ってる、彼が踊ってる、皆さん踊ってる、楽しみだろう。いいな音楽今聞こえるよ。もしあなたが楽しいだったら下まで。 Estamos iniciando as nossas transmissões. Este é o seu APCcast. A que ponto caminhou este podcast? O podcast oficial da No Batidão do Kawai. O que reina é o Dezu. Vamos acordar? Vamos acordar. Porque o sol não espera, demorou. Vamos acordar, o tempo não cansa. E ontem à noite você pediu mais um episódio do nosso anime. Na verdade você pediu não, mas esperamos que alguém esteja aguardando, né? Eu não sei assoviar, nunca vi estrela cadente, não cuido de plantas e mato com um só soco. Eu sou o Saitama e sou o host deste modesto programa. Tenho hoje aqui em minha presença a equipe de criadores de conteúdo mais enfadonha da memesfera, que está maior que o esperado. Ele que não edita nosso podcast por querer, Raimundo. Hoje a giripoca vai pior. Os tempos estão mudando e com essa mudança vem Blake, o homem que fez o sonho americano virar realidade. Às vezes você percebe que tudo é uma piada e se junta com uns 10 negros e vai fazer um podcast bem nada a ver. É, esse é o espírito. Mesmo abaixo de zero, ele continua dando grau, sub-zero. Opa, e aí galera, dessa vez eu não tô bêbado e tô aqui pra gravar de boaça, vamos lá. O homem que veio diretamente da Europa para representar este lado do continente, o francês. Ô cara, só queria dizer aí que você disse, foi lindo cara, foi do Renato Russo, e é isso cara, tamo aí, bora gravar isso aí. Na última eu acabei ausente, mas vamos lá. É metade demônio e metade de um pervertido sem nenhum pudor, eu estou falando do Hellboy. Fala galera, aqui quem fala é o Hellboy. Corrigindo, era a Cida Top Term. Então, aqui ó, que veio do inferno pra fazer. Fazer o mal. É isso aí. Você caiu no gemidão do zóio. É o zóio misturado com araci, né? Não deu pra sacar muito bem, mas beleza. Correndo na velocidade da luz para não perder o anel, o mito das montagens, ouriço do rio, mito Sonic. Fala, porra, eu odeio Jojo, caralho. E por fim, mas não menos importante, ele é que age nas sombras e no fim dá o bote sem que você perceba, o figurante. Que é o figurante? E alguém sabe que começa o Chaves? O figurante é o chamado Batista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que deram um feedback do nosso cast, seja na página do grupo, né, do Morro da Carol. Os comentários nos deram um ânimo, né, maior para continuar nessa nossa empreitada, que é algo extremamente novo e ousado, né, para o nosso meio aqui. E como vocês já puderam notar, a proposta do cast é essa, é não ter proposta. Nós falamos simplesmente aquilo que dá vontade de falar, né? Nós abordamos essa cultura otaku de uma ótica bastante alternativa e tentamos levar, né, uma perspectiva diferente para todos vocês, né? A gente não vai perder nosso tempo para vir aqui falar o óbvio, vocês já estão acostumados a ouvir, né? Falar sobre tipo filosofia que... por trás de Evangelho, os aspectos da jornada do herói de Naruto, né? Não, é... Na verdade, eles não estão muito acostumados a ouvir, né? Porque... Ninguém aguenta aquela explicação de Evangelho, né? É dose que ele ali, cara. É meio que padrão que todo mais canal de... Pra conseguir ouvir a explicação de Evangelho, cara. Oi? Todo canal hoje em dia, ou qualquer coisa de cultura otaku, tem que ter uma explicação sobre Evangelho, né? Virou meio que padrão. Ah, é verdade, né, cara? Aumenta seu QI demais, tipo... Você é burrão, tá ligado? Acabou de ver uma explicação de Evangelho, você já pode resolver uma báscara, tá ligado? Você pode construir uma casa, fazer o que você quiser. Já tem preparo mental pra assistir Rick e Morty. Você tem certificado, mas não, mas tipo, não ao mesmo tempo, tá ligado? Eu não posso assistir Rick e Morty e Evangelho ao mesmo tempo, senão seu cérebro pode crescer demais e explodir, né, velho? É um perigo aí, cara. Você, né? Se assistir a explicação do Evangelho e assistir Rick e Morty depois, você consegue mover as coisas com o poder da sua mente. Sim, cara, um filho da puta de um Jedi, mano. Professor, é igual quando você ficou 35 dias sem bater pimenta pra hentai. Como é que é? Aí também é um nome assim meio impossível, né, cara? É, né? Se você quer, tipo, ver essas porra aí, que vai, sei lá, vai assistir Jumentossauro, vai ver o, sei lá, os vídeos da Stanhari, sobre deixou o Nerd. Conexão Repórter. Vai ver Nando Moura lá, que lá tem esses papos cabeça inteligente. A gente só quer falar merda. É tipo papo de bar, né? Aqui a gente, que o pessoal fala enquanto bebe, a diferença é que aqui a gente só fala, né? Enquanto toma banho. Então, esse é um grande problema, hein, cara? Que eu deixo minha crítica aqui. Deveria ter álcool nesse grupo aqui, velho. Tá faltando isso. Mup com álcool. Álcool hipotético, né? É verdade, Mup. Desculpa aí, né? Vamos tomar um trago virtual aqui, então. Será que dá pra fazer batida com Mup? Deve ter, mano. Você catar um corotão, tá ligado? Aquele três conto, em chapé mesmo. Se eu misturar com o Mup e mandar pra dentro, o negócio deve ser bom, né? Nossa, ficou uma delícia, mano. Leite condensado ainda, tá ligado? Você bota naquela coqueteria lá embaixo. Faz aquela coisa fina, né? Bota uma azeitona. Então, hoje nós estaremos um pouco mais focados, né, do que foi o nosso programa anterior, e o tema escolhido para o nosso glorioso debate é o mangá de maior sucesso no Brasil, né? Mônica Chan no Gyango, traduzido para o português do Brasil, Turma da Mônica. Exato. A concepção deste mangá surgiu em 1959, quando Souzaru no Maurício publicava uma série de Yonkomas, as tirinhas japonesas, né, em jornais. Nesta época, os personagens principais eram o Franja Kun, uma criança com delírios em ser o maior cientista de todos os tempos, e Biru, um cachorro falante. Inclusive, Biru foi o precursor, né, do movimento furry. Embora essa não tenha sido a intenção do Soldier. O visual no início deles eram bem caricatos, né? Bem estranhos, comparado com atualmente. Uma evolução bem drástica no design dele. Mas os traços caricatos eram uma forma dele parodiar e zoar a sociedade, sabe? É uma crítica. É, exatamente. A sociedade é feia, né, cara? Acho exato. Que é feia. Os traços então, devem ser belos, o Moe ficou na nova era. Igual o Simpsons, tá ligado? Logo no começo ali, eu acho que tem essa inspiração aí, tipo... Família americana é feia. Aqui no caso, o Franja Kun, né? Ele representava essa busca por conhecimento, né? Porque em 1959 tinha aqueles projetos, né, de construção de máquina do tempo e o governo fazendo teste com um corpo de alienígena que encontrado em plantação de milho, né? Essas coisas. Então o pessoal tava meio que nessa busca por. E mais uma quebra de padrões. Né? Exatamente. E mais uma quebra de padrões, porque você nunca acha que um emo vai ser um cientista. Não, imagina, alguém que tem uma franjinha. Como é que alguém que tem uma franjinha consegue ser tão inteligente? Ah, então. Alguém que tem uma franja específica, que é uma pessoa que tem várias sacolas em casa, tá ligado? Uma sacola dentro de outra sacola. Não, eu acho que é curioso como o autor aí, o mangaka Maurício, né? Ele conseguiu desenvolver os personagens dessa época aí, da época aí do Franja Kun, e aí tinha também o Jeremias Kahn, tinha o Titi Kahn, todos aí ele conseguiu desenvolver e trazer eles crescidos para a nova fase do seu mangá, né? Ele desenvolveu muito isso. O Jeremias era uma qualidade ao racismo, né? No caso, ele era foi um personagem que representava a luta dos afrodescendentes, né? Pelo tô atravado lugar na sociedade, né? Sim. Não foi o primeiro super-herói. O Titi era a personificação dos protagonistas babaca, que na época, né? Tipo Seiya, né? Ah, sim, cara. Não, e o engraçado é que ele criou uma obra que inspirou várias, tá ligado? Tipo, o Franja é o Dr. Who, mano. Os caras pegaram essa ideia, copiaram. Exatamente. E não deram os créditos ao Souza Maurício. Isso aí é um absurdo. Totalmente. Agora, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vocês conseguem lembrar de um protagonista depois de Turma da Mônica que não usa franja? Difícil. O Saitama no começo ele tinha. No começo ele tinha. Ele maluquinho usa uma panela na cabeça. O Saitama, ele é uma crítica ao franjinho. Ele é o oposto do franjinho. Não, e o Yusuke? O Yusuke, ele usa um topete, não é uma franja. Mas ele tinha. O Yusuke tem uns fiozinhos caindo na testa. Cara, eu queria fazer um adendo aqui, que o próprio Souza Bowser, ele faz uma crítica a si mesmo quando ele cria o Cebolinha, que é o novo protagonista, que além de não ter franja, não tem cabelo. Tem só exato. 5 fios. Exatamente. Tipo, exatamente. Ele é praticamente, né? Ele é Smeagol, tá ligado? Só que as crianças brincam com ele porque acham que ele é legal, mas ele é feio, porque ele parece Smeagol, só tem 5 fios de cabelo na cabeça. Vocês já repararam que todos os protagonistas de anime têm esses cabelos espetados e arrepiados? O próprio Goku mesmo. É claro, é uma clara referência ao Cebolinha e ao cabelo. Exato. Não só isso. Não só o Cebolinha, como também a rivalidade, né, da Mônica e do Cebolinha, que foi copiado em diversos outros animes, como o Goku Vegeta, o Yusuke com a Abra e tantos outros aí copiaram deles, né? Eles foram os precursores disso. Exatamente. E a Magali, né, com personagem parte. Comilão. Vocês não vê personagem Comilão antes da Magali. Ela foi não, o início. Ela representa, né, essa característica dos personagens principais em querer comer sempre. Protagonista de Chone, né, velho? Sempre comilões. A Magali, acho que ela tava planejada até pra ser a protagonista, né? Exatamente. Se você for reparar. Só que ela acabou ofuscada pelo Cebolinha, cara, de tão forte que ele era, e depois pela Mônica, sabe? Ela acabou ficando sem espaço, mas não porque ela é um personagem ruim, mas pela grandiosidade dos dois. Se você for reparar, o Goku, ele é uma mescla de todos os personagens da Turma da Mônica. Sim. Verdade. Inclusive então, da própria Mônica com o Sansão, que tipo assim, o Sansão seria tipo o Gohan que vira um macaco ali depois, sabe? É, mas vocês sabem que nenhum protagonista pegou o estilo do Cascão, né? Porque todos tomam banho, ou é o que imagina? Não, o Cascão é praticamente, por exemplo, o Riei, tá ligado? Ele tem uma aura sombria dele, no caso é só fedor de bosta mesmo, mas ele tem sobre esse negócio, tá ligado? Uma coisa interessante é que ele tem eu quero comentar. Ele tem carisma. Uma coisa interessante, um personagem também que, apesar de ter que lembrar dele, né, que apesar de ter sido criado para ser um alívio cômico, ele acabou tendo um background criado ali pelo mangaka muito grande, muito forte, uma história bem sombria, que é o Xaveco, né, que ele era para ser só um personagem secundário ali, e aí o mangaka desenvolveu uma história ali para ele sensacional e virou um dos melhores personagens pra mim do mangá. Cara, o Xaveco pra mim ele é igual o Deadpool, sabe? Ele tem aquela quebra da quarta parede porque ele sabe que ele é um personagem inútil e a partir disso ele cria todo aquele núcleo ali que na verdade ele é um personagem importante. Isso é sensacional, cara. Ele cria todo mundo. Talvez não, né? O personagem, tá ligado? Se finge de coagir e tal, e você pega afeição pra aquele personagem. Talvez seja só um jogo mental dele, tá ligado? Que prova que ele é mais inteligente ainda. Exatamente. Uma coisa que eu queria comentar aqui é que não mesmo sendo mangá, ele não inspirou só outros mangás, mas também inspirou a indústria dos quadrinhos ocidentais, né? Tipo, se você vê o Thor, ele qual que é a arma dele? É um martelo, né? Ele é igual a Mônica. A Mônica tem o Sansão dela, que só ela pode pegar, ela não deixa ninguém encostar. E tem o Thor, que tem o Mjolnir, e só ele pode encostar no Mjolnir. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Como vocês citaram, o Xaveco, o Deadpool é baseado no Xaveco. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso seria uma influência de Turma da Mônica nos HQs ocidentais ou na própria cultura nórdica? É um bom eu ponto. Eu acho que a Turma da Mônica inspirou a cultura nórdica. Eu também acho, porque não, eu você já tinha ouvido falar em cultura nórdica antes de Turma da Mônica? Com certeza não. Não. E você pode ver que as primeiras menções à mitologia nórdica e grega surgiram nas histórias da Turma da Mônica. Tipo, naquela história dos 12 trabalhos da Mônica. Inclusive, eu acho que o nome do Loki foi batizado pelo Cebolinha, que queria falar rock. Exatamente. A partir de 1960, Souzaru-san criou os dois maiores personagens de seu universo, o Tamaneg-kan, que é o Cebolinha, né, aqui no ocidente, e Monica Chan. Foi nesses dois personagens que a maioria dos outros mangakas vieram a se inspirar no futuro, né, na concepção de suas histórias. Sozoro-san definiu o que hoje chamamos de battle show. Opa, desculpa, meu inglês é ruim. Shonen de batalha. Com a criação da Monica Chan no Gyango, o mangá onde um garoto audacioso e bravo se empenha em uma jornada para tentar, né, se tornar o dono da rua, né? Com um enredo que envolve traição, estratégia, jogos mentais, tortura psicológica e batalhas violentas entre a vida e a morte, Monica Chan conquistou o público e Tama Neg Khan se tornou um dos principais personagens de toda a indústria dos mangás. Lembrando que tem um vilão nisso tudo, que é o Capitão Feio. Sim, ele virou Caetano. Eu acho que o vilão é o próprio Cebolinha. O inimigo é o Cebolinha, mas na verdade quem é o inimigo mesmo é o Capitão Feio. Eu acho que o vilão é o próprio Cebolinha. O Cebolinha é uma crítica à sociedade cleptomaníaca, sabe? Ele tenta a todo momento capturar o coelhinho da Mônica. Ele tenta até ser o dono da lua, cara. O cara precisa ser muito egoísta. Não, é ambíguo isso. É ambíguo. Eu acho que você pode... Você pode dividir isso em duas interpretações. Ele quer ser o dono da lua, do satélite, ele quer, tipo, conquistar o mundo, conquistar o espaço, ou ele quer simplesmente conquistar a rua e se tornar alguém forte o bastante pra representar aquele espaço ali na vila dele. Não, né, cara? Eu acho que ele quer ser o dono da lua mesmo. Porque ele fica forte, tá ligado? Pra proteger a Mônica, porque é um amor secreto, de certa forma. Então ele tá aí buscando, tá ligado? Tanto é que tem uma HQ que ele se torna forte e carrega elas no braço. Olha aí, tá vendo só? É isso. Só que eu acho que, tipo, além disso, ele não é só um vilão, ele é um herói também, porque o Cebolinha, se vocês não pararam de pensar, ele foi uma das primeiras lutas pelas minorias, cara, que era das pessoas que tem problema pra falar, saca? Da pessoa introspectiva, da pessoa tímida, que era embutido ali nesse momento, aquele problema de fala dele, saca? É a pessoa. Então, e a queda de cabelo precoce também. É um problema grave que ele aborda também e protege isso. É uma criança problemática buscando um espaço, né? No meio das crianças ali mais normais, né? Querendo fazer amizades, querendo brincar, querendo participar das aventuras, né? Sim, Naruto. Sim, e a Mônica, ela que é a vilã, cara. Ela é uma gorda ali, chata pra caralho, que todo mundo quer falar ali. Ela fala, não, eu que mando isso aqui, sei lá, e fica aquela coisa chata. Bate no povo. Porra, ela que é a vilã da história. Praticamente uma feminista, né? Sim, cara. Não, mas ela usa roupa vermelha. Quem é o vilão mesmo, a turma da Mônica, a gente não tá conseguindo enxergar, é o Bidu, cara. Com certeza. Olha a cara daquele filho da puta, daquele cachorro, mano. Ele tá sempre sorrindo, tá ligado? Ele fala e manda alguma coisa. Nas duas pernas, nas duas patas. Então, mano, e ele tem tipo bigode, velho. Ele tem tipo uns caroços de melancia no queixo, mano. Então, ele, tipo... é o precursor do movimento furry. Esse velho, aliás. E se um cachorro se torna azul é porque ele tava fazendo alguma coisa muito errada, cara. Cara, falando no Midu, vocês estão ligados que, tipo, tem um personagem dentro do Turma da Mônica que tem medo de cachorro, que é a Mariana. Que é uma personagem que, dentro dos próprios quadrinhos, ela é filha do Maurício Souza. Ou seja, ela sabe ali, ela tem um motivo pra ter medo dos cachorros, né? Ela é a única que sabe. Não, a verdade, então, a gente tinha comentado agora há pouco dos vilões, né? Na Turma da Mônica tem vários vilões, né? Em várias sagas, que são muitos anos, né? E acho que os mais conhecidos, assim, pelo público, pelos fãs, é o Capitão Feio, o Dr. Spam e o Lorde Coelho, que são os três vilões principais, né? Que são os que tem mais apelo dos fãs, né? Muita gente faz cosplay desses personagens em eventos de anime. Inclusive, um que eu fui aqui, eu vi um de Dr. Spam muito bom, que ele fixou o cabelo com... parece que foi gelatina e cola, não sei o que ele botou ali. Tem parecido. Tem aquela cabeleira negra, né? Ela também foi uma das... Cabeleira Negra, outra vilã clássica. É uma das primeiras personagens a inspirar os hentais, né? Porque época que saiu as histórias dela, o pessoal ficou louco. Mas esses, na verdade, são os heróis da história. Porque eles estão lutando contra esses vilões, esse Cebolinha que é cleptomaníaco. Exatamente. Não, acho que a Mônica nem é feminista. Ela só é, sei lá, uma pessoa assim... sem carinho, tá ligado? Faltou o Cebolinha chegar, dar um abraço, falar, brother, não precisa ser assim, mano, porque... Brother. Cebolinha brother, chega aqui. É mesmo, brother. É brother, né? Que bosta, então perde totalmente sentido, você tem que falar, tipo, tá ligado, brother, mandando um hang loose, tá ligado? Tem que ter toda aquela cerimônia. Brother não dá certo. Tem uma coisa aqui que ninguém percebeu, é que assim, que em grandes obras, né, por exemplo, como Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, eles beberam muito desses conceitos criados, né, pelo Souzaru e Manikatian. E o maior exemplo disso é que todos os personagens principais são inspirados no Cebolinha, né, no Tamanegikan, e representam essa essência dele. É, como, assim como o Cebolinha quer se tornar o dono da rua, né, o Goku quer se tornar o mais forte, o Naruto quer se tornar Hokage, o Luffy quer ser o rei dos piratas, o Bolsonaro, que é presidente, e assim vai. Ele tem uma motivação. Que ganhar a Copa. Eu acho bom que o Lula quer ser solto. Muito antes do Rock Balboa, tava lá o Cebolinha te ensinando a lidar com a derrota. Sim. Não, realmente, cara. Aliás, toda a história do Cebolinha é uma história de superação. Aliás, cara, todo plano dele é um plano infalível, saca? E ele tem aquela fé dentro da cabeça dele, todo plano que ele fala, não, esse aqui não tem falhas, é infalível. E mesmo ele sabendo que toda vez ele vai perder, ele continua falando que é infalível, porque ele sabe que um dia ele vai conseguir. Ele não precisa desistir. Ele acredita no potencial. É aquilo, cara, tá ligado? Isso aí. Não importa. Não é isso. Não importa quando dura a vida bata, mas quando você se levantar, cara. Rock, porra. Sempre tem o Cascão ou alguém chegando e falando, não vai dar certo e tal. Isso daí é aquela parte que diz que você não pode deixar os outros apontarem dedos e dizerem que não vai dar certo ou que você não é bom. Sim. Cara, isso aí foi uma descarada do Kishimoto. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor que isso. Mano, eu queria dar um adendo do Naruto não desistir. Cópia descaradíssima, plágio. Uhum. Cara, eu queria dar um adendo a respeito de Kibau o Maurício de Souza. É, um exemplo disso é a calvície do Cebolinha. É, obviamente o Akira foi lá e Kibou e fez o Gohan Cal. Daí Eu vi na Inerd. Ele me mandou o zap aqui agora, o Akira Toriyama, ele acabou de falar. Teu brother, né? Chamou pra tomar cerveja. Sim, claro. Ele vai beber aqui com eu e o Gaben. Rapaz, o Sumiterre, né? É isso aí. Falando nisso, falando no Sumiterre, Saitão, você não citou ele na apresentação. Eu tô de mal com ele hoje. Hoje não vai ter citação a Sumiterre. Mas eu vou citar ele, queria falar que ele tá presente aqui no meu coração. Não, hoje não. Tá temporariamente bloqueado no meu coração. Meu caso tem bloco eterno de 30 dias. Continuando aqui, tem o outro trabalho do Souzaru-san que se destaca, é Pico Bento no Nichijō, um mangá slice of life focado exclusivamente em comédia, né? Pico Bento é o típico personagem extrovertido, otimista e carismático que vive rodeado de figuras extravagantes que tornam seu dia a dia uma verdadeira aventura. Vocês gostam do Pico Bento? Sim. Pra caramba. Acho que é um personagem Inclusive, também todo mundo já. Mais um grande tapa na cara da sociedade. Não, o Chico Bento, ele é legal porque ele é um personagem que, tipo, ele não quer o mal de ninguém, tá ligado? Ele só quer nadar lá no lago dele com aquela menina lá e é isso. A Rosinha, cara. Como o Saitama. E o Chico Bento. Chico Bento é o verdadeiro chapéu de palha, hein, mano. Eu aposto que ele que inspirou o Saitama com o visual dele de pessoa simples, com um ideal simples. Só vive por viver. Saitama? É, sim, só pra ficar mais forte. Aí vai indo. É, ele não quer se envolver, tá ligado? É tipo Mad Max, ele não quer se envolver na situação, mas ele acaba caindo de paraquedas ali e, como um bom sujeito, ele resolve, né, com o seu jeito. Seu jeito malandro e pacato. É, essa comparação com... Acaba se dando bem. O Chico Bento, cara, tem, aliás, aquela parte do MST também, né? Que ele sempre tá ali na fazenda do Yon Lau roubando goiaba. Porque ele não pode produzir aquilo, então ele tem que ter redistribuição de terra ali, saca? Era isso que ia comentar, né? Ele não é uma pessoa 100% boa, né? Ele é aquele personagem que ele é neutro, né, cara? Ele não é uma pessoa muito boa, né? Cara, eu acho que não é questão de ser neutro, é questão com o movimento social, tem assim uma parte boa, mas precisa de ser meio ruim pra conseguir alcançar aquela justiça assim, que o Souzaru almeja a partir do Chico Bento. Mas não só isso, o Chico Bento tem uma crítica social aí forte que ninguém percebeu, que é o Nholau, né? Que ele é o fazendeiro que usa a arma pra espantar o Chico Bento da árvore dele, ou seja, a favor do armamentismo, né? Pra tirar os caras da MST das terras dele, né? A arma pra criança, bicho, os moleques lá não tem nem 10 anos de idade direito, vão lá comer fruto, o cara aponta um trabuco na cara dos moleques. Canhão? Trabuco tá gigante, certo, cara, velho. O cara vai roubar goiaba. Tem que mesmo, tem que pegar seu canhão embaixo da cama mesmo e sentar o sal. Cara, só que o próprio Onal, ele é um personagem assim que você vê que o Maurício Souza, ele nunca vai certo, assim. Todos os personagens têm muitas nuances, sabe? Porque tem um HQ mesmo. Que o Inholau, cara, ele se mostra que ele se veste. Qual que é o nome daquele personagem lá? É Papai Noel. Pra dar presente pras crianças, sabe? Que mostra que, tipo assim, além dele ser um fazendeiro lá, tipo um diário e tal, malvadão, ele é aquele capitalista que tem aquela preocupação social e que sabe que ele tem que produzir pra gerar riqueza na sociedade, sabe? Então, o cara é um personagem assim, com vários tons de cinza, de fato. Indo um pouco pras referências e pras inspirações, se vocês observarem, o One Piece tem aquela. Um dos melhores arcos Enies Lobby, onde o Luffy enfrenta o Robby Lucy. E ele tem a Akuma no Mi de se transformar num... Eu não lembro especificamente a espécie, se é uma onça ou um leopardo. Se você pegar o Chico Bento, um dos principais inimigos dele lá na roça é a onça. Então você já nota aí uma referência, bem uma homenagem, né? Melhor dizendo. A Mogli, né? Mogli, menino lobo, cara, com certeza. Cara, Mogli eu acho que já foi inspirado no Papa Capim, cara. Papa Capim, aquele índio lá da Turma da Mata. Ah, sim. É esse mesmo, o Papa Capim. Talvez o Papa Capim. Então, vamos falar aqui do pós-apocalíptico. Então, sobre o... O Maurício de Souza, ele tem o um crossover também com obras nipônicas, com o Tezuka, né? Com as obras dele. Ah, sim, aham. Uhum. O Tezuka, Tezuka, ele é um grande fã do Maurício, né? Sim, tanto sim, é que eu ia citar isso já. Muitos dos trabalhos dele, ele se inspirou, né, na Turma da Mônica. Sim. E foi uma iniciativa dele, né? Vim conversar com o Maurício e propor essa parceria. Você percebe a humildade do Maurício em falar com o fã, né? Pois é. É, dar os direitos autorais pro cara, te falar, vai lá, cara, deixa. Simplicidade. Não, o Maurício fez isso daí de total humildade pra poder promover o Tezuka, né? Não foi... O cara foi totalmente humilde, né? Mas vocês estão falando de crossover, teve também aquele crossover com um rival dele de... Mangaka rival dele aqui no Brasil, que foi com o Ziraldo, que ele fez o crossover com o Menino Maluquinho e a Turma da Mônica. E isso foi épico, porque eles ficaram muitos anos brigados, né? Não sei se vocês sabem disso. Por causa que parece que o Ziraldo pegou a namorada dele lá, a waifu dele, e aí eles ficaram muito tempo brigados e tal. Na verdade, é sacanagem. Só que ele tem uma inspiração. E tem a inspiração do Ziraldo, que é o menino que inspirou a história do PC Siqueira também. Não só a história do PC Siqueira, mas Dom Casmurro também. Não, mas a história do PC Siqueira, acho que não tem um roteiro. Não é possível, o cara tão fudido daquele e escreveu um roteiro. Ele é um ator, velho. Não é possível. Um comentário anterior. Mano, o cara é ex-VJ da MTV, cara. Eu acho que, com certeza, não é um roteiro que ele tá fazendo ali. Lógico que é, cara. Depois do YouTube, acho que não é. É o mesmo ator que faz o Felipe Neto. Ah, sim, esse é bom. Esse é bom. Esse menino tem talento, vai longe. Tem bastante, né, cara? Hoje em dia, as maiores brigas, né, entre fanbases é entre DC e Marvel, né? Antigamente era entre Ziraldo e Maurício de Souza, né? Via... Telegrama, né? Telegrama e carta, os fãs brigavam, discutir quais personagens eram melhores. Então, muita criança já deve ter se pegado na porrada, tá ligado? No intervalo, porque, tipo, era tipo Goku e Naruto. Ah, eu gosto mais do Maurício de Souza. O que que você falou? E isso já começava a fusão já. Inclusive, em entrevista recente, o Mark Zuckerberg falou que inventou o Facebook pra ficar mais fácil pras pessoas discutirem se o Ziraldo é melhor que o Maurício de Souza ou vice-versa. Velho, mas vocês estão ligados que tem um personagem do Maurício Souza que é inspirado no Menino Maluquinho, né? Uma releitura dele. O Louco, cara. O Louco tem vários trampos. O Louco é mó. Cara, é mó trabalhador. Isso não, cara. O Louco serviu de inspiração pro Akira criar a Arali, bicho. Ele tem o poder lá da. De cômico lá. Não, o Louco que eu sei, o Sensui foi inspirado no Louco. Você vê, né, cara? Aí você vai ter que escutar a gente falando, ah, ele é superestimado. Cara, olha a genialidade desse sujeito. Ele, praticamente, ele retratou toda a loucura da sociedade em um único personagem, cara. Muito antes do Máscara. O Louco, ele era um personagem muito à frente do seu tempo, tanto que as pessoas não entendiam as histórias dele, não sabiam a mensagem que ele queria passar. Ela é grande demais para mentes pequenas. Então, engraçado que Morty, né? Então, recentemente também deram o George Lucas deu uma entrevista e falou que o Louco serviu de inspiração pro Jar Jar Binks, né? Tipo, realmente aí foi. Só que o Jar Jar acabou pegando outros elementos também, que foi a parte chata. O Louco é engraçado, tá? Cara, aliás, cara, o Freud, ele começou a escrever aqueles livros lá de psicanálise depois de ler um HQ, um mangá, que o Louco aparecia, saca? É uma parada meio duvidável pra aquele tempo, tá ligado? As pessoas ficam falando, nossa, você entendeu aquele quadrinho do negócio? Ah, é muito avançado pra mentes pequenas. Não deveriam falar esse tipo de coisa se você não entendia o Louco. E é incrível que todo mundo tenta se inspirar nele, mas ninguém chega aos pés do Maurício de Souza. Você vê, tanto tempo já passou e ninguém conseguiu reproduzir o que ele fez nas HQs lá de 1960, 50. Nossa, sim. É continuidade aqui pra citar um pouco, né, porque das outras obras, porque o Souza dos Santos, ele criou, tipo, um universo compartilhado, né? Todas as histórias dele se passam, tipo, no mesmo mundo, assim, ocorrem simultaneamente. Daí a gente às vezes tem aqui... fazem crossover, às vezes pega um pouco do universo compartilhado da DC, da Marvel, dos filmes. Exatamente. Temos aqui Yurei Kun, que é o penadinho, né? Yurei Kun possui uma temática sobrenatural e tem seu foco no horror, né? O Junji Ito, que é conhecido como um dos grandes nomes no cenário do horror, disse certa vez que sua maior inspiração para Uzumaki, né, que é uma das obras mais conhecidas dele, foi lendo uma história do Yurei Kun e ele avistou um pequeno espiral desenhado num dos quadros. Né? Aí naquele momento ele teve aquela iluminação. Foi uma das primeiras histórias a introduzir, né, os yokais ao mundo dos mangás. Não só os yokais, mas o próprio Frankenstein também. Não sei se vocês estão ligados, mas tipo assim, foi o Maurício Souza que fez o esboço lá e depois aquela guria lá que eu esqueci o nome fez o livro. Mas Mary Shelley. Sim, e o Shinigami também, claro. Saiu. Na morte foi a primeira Shinigami que teve. Exatamente, né? Bleach é uma total inspiração na turma do Pinadinho. O Muminho, cara. Turma do Pinadinho. Eu não sei se... Cara, eu tenho uma teoria que, tipo assim, foi alguém viajante, assim, do tempo que voltou lá na época do Egito, deixou um HQ do Penadinho, um mangá do Penadinho lá, aí os caras viram o Muminho lá e falou assim, porra, a gente vai ter que fazer alguma coisa parecida aqui. Eles começaram a fazer múmia lá dos faraós. Eu faço isso. Outra pergunta pra vocês. Verdade. Vocês já tinham ouvido falar de múmias antes de Turma do Penadinho? Já tinham visto uma múmia antes de Turma do Penadinho? Não, mas e você vê também o quanto essa história do Penadinho ela tá inspirando histórias até hoje, né? Porque praticamente todo anime, todo mangá tem uma teoria de que tá todo mundo morto. Em Penadinho, exatamente. Não. Em Penadinho, o autor foi lá e foi o único que teve coragem de fazer os personagens mortos de verdade. De fato. Não. No Penadinho tem a teoria que tá todo mundo vivo. Caramba, velho. Essa teoria é pesada, velho. Eu não vou dormir de noite pensando nisso. Caralho, minha cabeça. Você estragou minha infância explodiu. Agora. Foi mal. Minha cabeça explodiu agora. Aliás, cara. Não faz sentido, né? Porque a gente tá vendo eles. A gente enxerga eles. Cara, a base do folclore nacional também é. Porra, é Penadinho, cara. Lá tem o lobisomem, tem a múmia sem cabeça. A múmia sem cabeça não, a mula sem cabeça. Cara, tá tudo lá, assim, tá? Triste já. Tem uma caveira, né? Cara, aquela caveira. Sim, cara, aquela caveira ali foi dali que o Shakespeare começou a escrever Hamlet, só que ele viu que ele falou. Não, a verdade é que a morte nem existia, sabe, antes do Penadinho. As pessoas não morriam, as pessoas viviam o quê? 1000 anos, tá ligado? Não morria. Depois que inventaram o Penadinho, aí sim começou a existir o conceito de morte. E uma frase nem existe. Fica falando aqui sobre a inspiração dele, sendo que ele inspirou a própria realidade, né? realidade. Maurício Souza reescreveu a realidade. É Deus. Sim, né? Velho. Reescreveu a realidade, exatamente. Exato. Tem uma frase em Hamlet que seria mais ou menos assim se ele tivesse escrito. É, ser ou não ser, eis o cascão. Não ri que incentiva. Não, não, eu fiquei sabendo que quem escreveu os 10 mandamentos pra Moisés ali foi o Maurício de Souza também, cara. A Bíblia foi inspirada em Turma da Mônica. Várias teorias correndo pelo mundo sobre a Turma da Mônica. Sobre as pirâmides que têm surgido graças à Turma da Mônica também. É, tem gente que fala que o Maurício de Souza que criou os Illuminati inspirado na Turma da Mônica. Então, presta atenção, sabe todas aquelas previsões que os Simpsons já fizeram? Na verdade, aconteceu. A Mônica previu que os Simpsons iam prever, cara. Nossa, é meio um paradoxo, né, cara? Não, e também você pode reparar que tem algumas histórias do Maurício de Souza que se passam lá na pré-história. Ou seja, além do como Simpson vive prevendo o futuro aí, que é fácil, que qualquer um sabe, o Maurício de Souza tava lá prevendo o passado, cara. Também. Cara, isso aí, falar, é que as pessoas só começaram a crescer, as crianças começaram a crescer depois que saiu a Turma da Mônica Jovem. Antes ninguém. É porque a Turma da Mônica Jovem. Você já toma medo, então, né, mano? Vou te falar, no início tinha um certo preconceito com a Turma da Mônica Jovem. Tinha um certo preconceito com ela. Mas cara, também deixa entrar em Turma da Mônica Jovem aqui, só pra não perder assim. Você falou, o Raimundo falou aí do Piteco lá, cara, dessa história medieval, não, pré-histórica. Isso aí, cara, é base pra aquela teoria minha, dos egípcios lá, da múmia e tal. Cara, tem alguma coisa aí. Eu acho que, tipo assim, até o próprio franjinha dele ter criado a máquina do tempo. Cara, isso aí. É um porque, certo. Tipo assim, não sei se vocês já viram os filmes, mas no Cine Gibi, o Frangene sabe que tem o Gibi, ele pega e projeta o Gibi na tela. Imagina, ele não fez isso. Ele se projetou na realidade, criou a máquina do tempo e voltou. Porra. Sim, as pessoas ficam se assistindo, né? O Frangene é crítica social. Tá ligado? Ele é a porra do Heisenberg, velho. E antes do Heisenberg existir. O cara é cientista, ele é Dr. Who, o Heisenberg, ele é tudo junto. É um personagem. Sei lá, tá ligado? Todos estão numa corda, velho, pelo franjinha, tá ligado? Franjinha controla todo mundo ali. O Cine Gibi em si, eu acho que é uma crítica à sociedade que fica sempre se tentando buscar referências de si mesmo no cinema, sabe? Sim. E lá, eles praticamente projetaram os próprios personagens no cinema. Eles estão se assistindo. Não só personagens do passado, mas personagens do futuro também. Como o astronauta, que fica lá no futuro. E foi das referências para Interestelar e 2001. Star Wars. Deixa eu comentar aqui. Ushu Hikoshi no Kimi Onoboken. É astronauta, aventuras bizarras, né? No brasileiro aqui. Que conta a história de Spaceman, um viajante interplanetário que viaja pelo espaço através de, né, viaja pelo espaço buscando, né, uma razão para sua existência enquanto se depara com as mais inacreditáveis e bizarras aventuras de sua vida. Eu não preciso nem dizer o que quem se inspirou. Pois é. Foi bom que alguns anos depois da história lançada do astronauta, começou a corrida espacial, né? Exatamente. E a NASA pensou, nossa, isso daqui pode dar certo, a gente pode conseguir alcançar aí a Lua. Mas pera, tem espaço antes do astronauta? Não. Não existia, esse negócio de gravidade era só uma lenda que as pessoas contavam, que as mães contavam pros filhos pra assustar a gravidade. Mas só veio existir mesmo com a Turma da Mônica. E pode reparar que todo homem que viaja pro espaço é chamado de astronauta. Sim, exatamente. Não, inclusive, eu queria falar que o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong só foram pra Lua depois que o Maurício de Souza criou o astronauta. Eles se inspiraram. Isso que eu falei, cara. Ó, a Guerra Fria em si, ela era baseada entre os Estados Unidos e tentar interceptar os aviões que levavam os gibis da Turma da Mônica lá pra União Soviética, porque eles não queriam que os russos tivessem acesso a esse material, né? Não, inclusive, caraca, a guerra se iniciou porque os Estados Unidos era fã da Turma da Mônica e achava o Maurício de Souza o melhor. Já a União Soviética era fã do Ziraldo e achava o Maurício de Souza o melhor. Exato, cara. Inclusive, a Segunda Guerra era assim, os aliados eram do Maurício Souza, né, e... Sim, cara, quando você pegava um soldado ali, recrutava um soldado, você dava pra ele o quê? Um fuzil, um maço de cigarro e um gibi, tá ligado? E aí ele se virava, uma panela. Né? Vai lá, se vira. O cara da União Soviética usava panela no lugar do capacete por causa do Ziraldo. É, o Ziraldo. Vamos aqui pra inclusive, próxima obra. A prática de nunchakus foi baseado no estilo de luta da Mônica com o Coelho. Ah, Bruce Lee mesmo, Bruce Lee foi totalmente inspirado nesse aí. Vocês já viram o pai do Cascão? Cebola. Não, o pai do Cascão, bicho. O bigode do Hitler é inspirado nele. Tenho certeza absoluta. Mas é verdade, ó, porque o seu Araújo. Como que é o nome do pai do Cascão? É seu Araújo. Araújo lembra o quê? Lembra. Adolf. Ariano. Não, não. Araújo lembra aeronáutica. Aeronáutica, ela lembra avião e a Alemanha nazista tinha aviões. E por isso que pode falar. Não, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas o pai do Cascão com certeza é bicheiro, cara. Com certeza ele fica no bar o dia todo, tomando rabo de galo e apostando, sabe? Tomando glacial. Com aqueles boné das Casas Bahia e o Copa Americana, tá ligado? A camiseta abotoada errada, sabe? Jogando sinuca. Ele não tem dinheiro pra nada. Sinuca, com palito de dente assim no canto da boca. Comendo ovo de codorna. Ele nunca tem dinheiro pra dar presente pro Cascão. Pode ver nas histórias, sempre que o Cascão pede alguma coisa pra ele, não tem dinheiro pra comprar. Não, ele sempre faz brinquedo com lixo, mano. O moleque faz brinquedo com lixo, velho. Carrinho de garrafa, né? Até pior que dá um carrinho de verdade. Tipo, não dá o carrinho. Você dá um carrinho de garrafa, você fala, porra, o que eu vou fazer com isso, velho? É isso. O moleque teve que aprender a se virar, né? Por causa do pai. O pai tá sempre no bar, não tem dinheiro pra comprar nada, velho. Realmente, acho que daria pra fazer um filme com o Cascão, um filme de, sei lá, de boxe, sabe? Aqueles filmes que tem um dramazinho de superação e tal, porque tem toda essa história. O pai dele, por exemplo, imagina como deve ser, o Cascão chega, pai, o que você me dá de presente? Ah, não tem, apostei no cachorro, não tem, perdi tudo, né? Apostei no cachorro pelo bar e fugi. Ah, no porco. Cara, que ontem o Rio fala que a família do Cascão, na verdade, bate na mãe dele, velho. Oi? Será que o pai do Cascão bate na mãe dele, mano? Ah, o cara é mó bêbado, mano. Vamos ligar pro Palha da Penha. O bigodinho do pai do Cascão que revolucionou os bigodinhos dos jovens atualmente? É, alguém acho viu um bigode antes da tua cara? O famoso sujeirinha do Michael Cera. Não era do Michael Cera, era do pai do Cascão, inclusive. Ah, e mais uma inspiração aí que foi Naruto, né? Porque você vê que, assim como o Cascão, o Naruto tem uns riscos assim na bochecha. Cara, tem uma teoria que fala que a família do Cascão, na verdade, tipo assim, eles não podem fazer nada, não podem interferir na vida dele, porque na verdade eles são, tipo assim, seres que não estão nosso plano, saca? Aliás, porque se eles estivessem vivos, além deles cuidar do Cascão e tal, tipo, eles iam morrer com o cheiro do Cascão, saca? Não, então, tem isso, né? Se os pais do Cascão for tipo... sei lá, só a energia dele, sabe? Tipo, uma fumaça de fedor que se formou e ele cria como, tá ligado? Ele acredita que são os pais dele. Pode ser. Pô, na moral, será que foi o Cascão que inspirou essa galera de humanas aí a não tomar banho, mano? Deixa eu só fazer um comentário aqui bem rapidinho, que o pai dele também é muito imbecil. Tem uma história que o Cascão pede um bichinho de estimação, o pai dele vai lá e compra um peixe na farm. Ah, ainda bem que dá um gambá, né? Que esses bichos morrem pra caralho. Mas o Cascão tem um porco. Ah, mas porco eles dizem que é gente boa, né, mano? Tem até aquele filme lá, Baby Porquinho. Baby Porquinho, porquinho é uma gente boa, não dá pra... Inclusive, eu acabei de pegar um gibi aqui. Que é do Cascão, o título chama Traz um Gelo pro Papai. A primeira página é esse filho da puta sentado numa cadeira com um jornal, algum papel assim, de boa, e o Cascão chega e fala assim: Cascão, você faz um favorzinho pra mim? Cara, isso aqui é trabalho infantil e exploração de menores, cara. Porra. É um absurdo. Eu acho que não foi, não. Acho que o favor que ele pediu pro Cascão foi pra comprar Derby no barzinho pra ele. Não, ou não, né? Tipo, ó, o nome do negócio é Traz Gelo pra mim. Com certeza ele tá falando o quê? Traz gelo pra me botar aqui no meu whisky, aqui no meu whiskão pra me tomar, meu Scott. Então. Que isso aí? É lógico. Sabe o geliscão pra botar cerveja dele? É. Glacial. Aí, eu tenho uma teoria aqui. Eu tava analisando as imagens aqui do Maurício e eu percebi que tem um contraste no rosto aí. Me lembra muito o traço do Jojo, hein? Eu acho que o criador do Jojo se inspirou ali. É, até que tem as aventuras do astronauta, né? As aventuras bizarras. Ou seja, bizarro ali. Já tem outra inspiração. Então eu acho que tá envolvido, hein? Ô, Lu, aliás, se apresenta, bicho. Parece que você esqueceu de se apresentar. Pô, mano. E agora? É verdade. E aí, galera, aqui é o Luvi. Yeah! Fala aí! Ei, França! Vai, Corinthians! Deixa eu ver quem eu não vi aqui antes. HLC, França. Esse pai do Cascão, puta merda, eu perco. Oh, mais. Mano, esse é o cabelo dele, velho. Cabelo de Zé Curubu. Ele que trouxe essa moda também. Exato. Cabelo do Ronaldo, em 2002. E que inspirou o Maluco no Pedaço também. Vamos para a próxima obra aqui que faz parte do universo compartilhado aqui, que é o Kusa Jagai Monobuki, que é Aventuras do Papa Capim, né? Que é esse já é um mangá mais adulto, né? Ele é ele é mais dramático e tem mais ação, né? E ele tem uma pegada mais ambientalista, né? Com histórias sobre o cuidado da natureza, preservação das espécies, né? E ela é centrada na história de um guerreiro guardião das selvas, né? Que no caso é o Kusa Jagaimo, ou Papa Capim pra nós. Pra nós do Ocidente. Vou dar uma palavrinha aqui. Tô percebendo aqui que toda foto do pai do Cascão de bermuda. Ele tá usando uma bermuda branca com listras azuis. Eu acho que isso é outra inspiração aí pra aquelas calcinhas das menininhas dos anime, mano. São todas brancas com listras azuis. Nunca vi um menininho com calcinha de listra branca e azul antes do mangá do... Eu vou mandar a foto pra vocês colocam lá junto do post, por favor. E o Papa Capim, a gente já chegou à conclusão aí que é o mundo pós-apocalíptico, né? Sim, esse passa depois da Terceira Guerra Mundial, né? Quando toda a sociedade está em ruínas e o homem tem que se voltar, né, à natureza, né? Tendo que se encontrar na natureza, você fala, é tirar a pele de tigre, trocar soco com mamute, esse tipo de coisa. Tem uma coisa pra deixar. Não, mas não tem mamute na história do Papo Capim. Tem o elefante, então, só. Que é verde, cara. O elefante é verde. Isso já é um indício da radioatividade ali no mundo, que aliás os animais falam também. Os animais falantes, né? O raposo. Então, mas aí já começa a entrar em outra questão. O que, que será que tem na árvore ali do papacapim, mano? As árvores que ele encontra ali. Deve ter uma coisinha, porque os animais falam. Clorofila. Será que o sangue do Jatalhão é massa de tomate? Se rolasse um gibi em que ele morresse, ia ser tipo um filme trash. Ia ser bem bacana, só aquele negócio de tomate jorrando. E eles não poderiam censurar, né? Porque é tomate. É, exatamente. Aliás, você já viu massa de tomate antes do Jotalhão? Eu não. Nunca vi. Eu acho que o primeiro frasco de extrato de tomate que eu vi foi do Jotalhão. Não existe massa de tomate antes. Será que a massa de tomate sai do sangue do Jotalhão? Caralho, do Futurama. Não tem aquele. Você lembra do primeiro pote de tomate que você viu? Pote molho de tomate? Sei lá, quando eu era pequeno eu só via do Jotalhão, mano. Eu acho que é uma revolução, não. Mano. Não, sim, a gente catava aquelas latinhas e usava pra enrolar a linha. Mano, aquilo ali fez parte não, da... Não, sim, só que eu tô impressionado do Luvi lembrar disso. Só isso. Ah. Firma da Mônica é aquela obra onde... Sabe quando alguma coisa dentro de uma obra fictícia faz tanto sucesso que as pessoas, as empresas vão lá e criam? Tem muito disso. Muita coisa não existia antes em Turma da Mônica. Exato. Tipo a camisa vermelha, né, cara? Cópia da Mônica, aquilo de óbvio. Camiseta vermelha, camiseta amarela. Ele não as existia, pessoas nem sequer falavam errado, cara. Você ele lembra de alguém trocando o R pelo L? O R pelo L antes do Cebolinha? Bom exemplo, Saitama. Bom exemplo, eu nunca vi. E, aliás, é por isso que os japoneses falam daquele jeito, né? Exatamente. Nossa, é verdade, hein? É a influência da Turma da Mônica no Japão. Uma coisa que surgiu em Turma da Mônica e que influenciou o mundo também foram as crianças. Não existiam crianças antes de Turma da Mônica. A Maísa, por exemplo, né? Ela tinha 5 anos, né? Ela ficou um bom tempo, 5 anos, aí recentemente ela pulou pros 15. Verdade. Porque lançou a Turma da Mônica jovem. Aí, exatamente. Né? Tanto é que você não encontra fotos dela em transição, né? Ou ela é criança ou ela já é jovem, né? Sim, exatamente. Um time skip ali, né? Então a Maísa é um personagem anime. Oi? Caralho. Caralho. Eu tava analisando esse porco aqui, esse porco cascão. Por que ele tem uma feição humana, hein? Ele passou por uma transmutação, ele é uma quimera? É igual um manicão. Ele tem uma feição humana, ele parece um... Ele parece muito Cascão. Olha, eu não queria dizer nada não, mas eu acho que o Cascão tá saindo à noite na fazenda. Tá fazendo coisa que... Ele tem muita cara do Cascão. Você olha pra ele e fala, o Cascão. Eu tenho outra teoria. Eu acho que o pai do Cascão, ele era o... Primeiro episódio do Black Mirror, hein? Ele é o Tucker do universo paralelo. Tá vendo que ele parece que nunca tá faltando dinheiro pra ele, né? Quer dizer, só não tem dinheiro pra comprar brinquedo pro filho. Mas parece que ele tá na vida boa ali, nas capas das revistinhas, ele tá na vida boa. Ah, sim, sempre, né, passando um rádio ali na praça, passando um Chevette, Chevette velho. Então, parece que ele tá sempre com dinheiro. Ou seja, eu acho que ele pegou o irmão do Cascão e fez uma quimera com um porco. Por isso que o porco tem uma feição humana. Não é novidade, não, Fred. Mangá, isso não é novidade. Já houve casos em que a Mônica já virou cachorro e o Cebolinha também. Interessante. Tem o Monicão, né? Monicão. Foi o mangá que foi Fullmetal Alchemist foi baseado nisso aí. Basicamente isso, troca. O conceito da Dina, cara, né? O franjinha é um alquimista, né? Todo mundo sabe. É. Mas, tipo assim, tem teoria também de que o Metal foi baseado no Menino Maluquinho, né? Ah, é? Ele abriga. Por isso que, cara, teve essa inimizade entre os dois. Vi isso numa entrevista lá no E-Nerd, né? Muito boa, muito boa. Não, e outro elemento aí pra você falar que Fullmetal é baseado em Turma da Mônica, e todos os personagens de Turma da Mônica ali, eles representam um pecado capital. Ah, é? A Mônica seria a ganância. A ganância, a Mônica é ira. O Cascão seria preguiça, né, cara? É, preguiça. Então, preguiça é o Chico Bento. Não, aí seria o Cascão. É, cara. Não, preguiça seria o Chico Bento, justamente. Ah, Cascão é aqui, então. Luxúria? Não, Luxúria seria, acho que a Marina, né? A Marina, eu que acho é aquela personagem que quer sempre estar nos holofotes. Ah, eu não... Não, é a Denise. Ah, o Cascão é orgulho, né? É, a Denise, é a Denise. Eu confundi ela com a Marina. Eu acho que o Cascão é o orgulho. A Marina é a presidente lá. Quer se candidatar pra presidente. Presidente pra... Cara, a Marina é um personagem muito simples. Ela é filha do Maurício de Souza e tá ali dentro, cara. Porque assim, porra. Aí, é que faz a teoria do Fumeto, né? Porque o Cascão é aquele personagem que ele sempre tá querendo... Ele sempre tá subestimando todo mundo, sabe? Ele é muito arrogante. O Cebolinha chega, pô, ó, na moral, aqui tem um plano aí sem falir. Ele, não, cara, sai fora, não sei o que. Não, eu discordo. Eu acho que o Cascão é um cara de visão. Ele vê que o plano é uma bosta e fala, olha, eu não vou me arriscar. Eu não deveria me arriscar mais do que o necessário. Acho que é um personagem mais pé no chão. Personagem, em termos filosóficos, seria pessimista, mas eu acho que ele é mais realista. Ele é um personagem aí que fala, não, essa porra vai dar merda, Cebolinha. Olha lá. Direito. Ah, ele não confia nos próprios amigos, né, cara? Não pode ver que ele é sempre ele que estraga tudo. O Cebolinha tá quase conseguindo lá, ele vai lá e faz alguma merda. Ah, isso é. Às vezes o Cebolinha consegue fazer o plano de enganar a Mônica e tal, o Cascão, o bocão, fala uma coisa que não deveria, ela já saca, bate em todo mundo. Mas é exatamente, é por isso que ele representa a soberba, porque é aquele personagem que ele já chega cantando vitória. Sabe, não, agora deu certo. A gente conseguiu por causa disso. Google pesquisar. Que a gente fez isso. É a Mônica já assistindo. Então, até por isso que ele fede. É o cheiro da arrogância. Exatamente. É. Cheiro da soberba, cara. Eles deveriam fazer um barulho, né? Pra tomar banho, é que assim, ele se acha bom demais pra tomar banho, sabe? Ele não liga se as pessoas estão sentindo. Ele é orgulhoso. Estão passando mal. Porque tomar banho é um ritual humano e ele se considera acima disso. E... Exatamente. Ele é a comunidade. Ele é o diabo. Ele é o diabo. Os humanos não chegam aos pés dele. Não sei, cara. Acho que o Cebolinha é mais ganância do que inveja. Porque, tipo assim, a Mônica, ela não é dona da. O Cebolinha é ganância, mano. Sim, ele é ganância. Ele quer o inveja é o Xaveco, né? Porque o Xaveco é personagem secundário, ele tá sempre ali no chove, no morre. Talvez é a Mônica, não? Próprio. Se bem que hoje em a dia Mônica tem uma dupla personalidade, não tem? Ah, a Mônica tem. Provavelmente até o Manicão, sabe? Ela conseguiu separar essa outra personalidade dela e colocou no Manicão. Mas aquele cachorrinho de que os personagens, justamente por eles representarem, cada um representar um pecado, eles são parte da personalidade da Mônica, que se fracionaram. Então, por isso que cada um é tão distinto. Eles são, na verdade, a personalidade da Mônica. Todos são a Mônica. Existiam sete pecados antes de turma da Mônica? Não. Não. Nunca tinha ouvido nem falar disso. Não, eu acho que a inveja Chaves é também, cara. A Mônica, é a Bidu, né? Antes de turma da Mônica, as pessoas nem pecavam, na verdade. Não. É Bidu, né? O cachorro da Mônica? Não. Não, aqui. Bidu é do franginho. Pô, então deixa eu ver aqui. O cachorro da Mônica, mano. A Mônica tá sempre com aquele coelhinho lá, velho. Não dá bola pro cachorro. Aí o cachorro tem inveja. Não, tem isso. Pô, mas tem uma história que é assim mesmo. O Monicão ficou com inveja, o Sansão vai lá e ele se afilia ao Cebolinha. Daí os dois tentam derrubar a Mônica. Tá vendo aí? Cara, o único episódio que o Manicão aparece. Cara, aliás, o Sansão seria o quê? Dentro desse contexto? Seria o suficiente dela. Seria a pedra filosofal. Sim, a pedra filosofal. Calma por que lá. Por que o Cebolinha quer tanto Sansão? Porque é só com a pedra filosofal que ele vai alcançar. Verdade, né, véio? Não, mano, ele é a verdade. Ele é tudo. E outra? Ele é você. Sansão somos nós. Sansão somos nós. Somos nós. Teoria. Pera aí que eu vou fazer uma imitação aqui. Deixa eu ler aqui. Tem uma teoria que reforça isso, é que tanto o Edward quanto a Mônica fica bravo quando chama ele de baixo, né? Então acho que é uma clara referência aí. Que autora que se passa. Caralho! Personagens sim, baixinhos e irritados. Faz todo sentido, mano. Olha só, a Mônica tá sempre com o Sansão. E o. Ou será que o Sansão sempre tá sempre com a verdade ali? Peraí. O Sansão seria tipo o Al, né? A Mônica fixou a alma dele ali, né? Da irmã dela. O Nando Moura também, né? Ele se encaixa nessa categoria de personagem. Não, mas eu acho que uma coisa que tem que ser falada aqui, não sei se vocês já viram aquela imagem lá de um gibido que o Cebolinha entra no quarto, logo quando os pais dele é da uma. Eu acho que deveria ser falado isso aqui, que o Cebolinha é um cara muito maldoso, é realmente. Tipo, a pessoa entrar no quarto sabendo que seus pais estão ali sozinhos, é um pata foda, né? Exato. Ou talvez ele seja um viajante do tempo. Ou talvez ele seja um viajante do tempo e esteja querendo impedir que um irmão que seja mal, que tenha destruído o futuro, nasça. É. Não, pode ser. O Franginha descobriu isso, né? Com a sua mente genial. E falou, ó, vou te mandar pro passado e você tá foda lá dos seus pais lá. Porque vai dar uma merda, vai nascer o anticristo, tá ligado? Vai nascer o anticristo. E acho que até ia ser usado isso aí. É, o que originou o anticristo mesmo. É, tem a irmã dele, não né? Existia. Maria Cebolinha. Não, só pra deixar claro aqui, não existia anticristo antes da turma da Mônica também. Não, existia também. Também não existia mais. Se alguém conhece aí. Todas as pessoas eram altas. Porque... e nem dente, saca? Pessoa dentuça também, assim. É só um grande Souzaru. Eu não vejo pessoa dentuça. Nem baixinha, nem gorda. É meio estranho. Nem calva. É. Não existiam pessoas, porque elas foram se moldando através dos traços do Maurício de Souza. Ele foi desenhando e as coisas foram acontecendo. Isso se vem até aquela pergunta do Santo Agostinho, aliás. O que Souzaru fazia antes de criar Turma da Mônica? Exatamente. Esse é o maior... Não tem nenhuma resposta? Não, não tem resposta porque... Acho que não existia. Antes... Não, cara, quando se fala antes, tem tempo aí no meio. Só que antes do Turma da Mônica não existia tempo. Saca? Então... Caralho. Inclusive é um tema de um filme da Turma da Mônica, uma aventura no tempo. É. Por que que só o Cebolinha usa sapato? Exatamente, porque que ele só ele tem dedo e os outros tem um pé redondo? Porque ele é, ele é ganância, né? Ele quis tudo e arrumou um sapato. Pode dizer o que aconteceu. Alguém está aqui. Me diga, por favor. Não, ô galera, não sei se vocês ficaram sabendo, mas esse ano vai sair. Até eu falei com o Saitão, ele ficou meio preocupado, porque vai sair um live action da Turma da Mônica, Laços aí. Vai. E como a gente sabe, os live actions de anime geralmente não são bons, tem muito, muito poucos que são decentes, mas a maioria é uma merda. E tá todo mundo preocupado. Pelo menos o elenco é parecido, né? Mas o pessoal tá querendo boicotar já. Estavam fazendo abaixo-assinado, já tinha 300 milhões de assinaturas já pra cancelar o live action, mas o Maurício de Souza disse que vai acontecer, não vai voltar atrás. Só que, não sei se vocês viram, cara, teve um contratempo aí, não sei se vocês estão ligados, o Luca, aquele personagem de cadeira de rodas lá, uhum. Ele ia ser interpretado pelo Stephen Hawking, só que e aí, como teve um contratempo aí que ele faleceu, sabe? Não vai dar mais. O Stephen Hawking era foda, mano. Eu vi uns fazendo. Jason Statham ia fazer o Cebolinha e o T-Rock ia fazer o Cascão, né? Isso tá. Era o plano original, né? Não era o nada que eu vi uns rumores que o Cebolinha seria interpretado pelo Lázaro Ramos. Eu achei que. Mas inicialmente não era o Naruto de Neymar e o Mestre Sasuke. Não. Eu tenho uma palavrinha pra falar aqui, né? Palavrinha. Por que o franjinha chama franjinha se ele não tem franja? Ele tem, cara. Ele tem umas bolinhas na cabeça. Pô, quando ele cresce, ele fica com um tupetão, mano. Parece personagem de jogo. A próxima obra aqui do universo compartilhado do Souzaru San, que é uma das obras mais interessantes dele, que é Relion, cara, Hajimeru Isekai Seikatsu. Traduzindo Relion, começando a vida em outro mundo, né? Que é a única light novel que ele escreveu, né? O resto é tudo, são mangás, né? E essa light novel conta a história de um jovem que subitamente acorda em outro mundo no corpo de um leão, né? Porém, esse era o menor de seus problemas, né? Ele também era o rei da floresta. Sem saber como foi parar lá, como voltar para sua casa e muito menos como gerenciar aquela selva, Hayon-san precisa dar o melhor de si para iniciar uma vida nova naquele estranho mundo. Precisa falar quem inspirou o Rei Leão? Precisa, né? Eu acho que o ouvinte a essa altura já deduziu aí. Eu acho que não. Não, mas realmente também, né? A Disney roubou a ideia do Rei Leão de outro filme, né? Mas e provavelmente foi daí, com certeza. Óbvio. Exato. Foi inclusive a primeira obra da história dos nipônicas, assim, da cultura otaku. Foi a primeira obra a apresentar esse conceito de personagem que é transportado no mundo de. Inclusive, essa história do Maurício de Souza inspirou Kimba, o Leão Branco também. É, inspirou tudo, né, cara? Tem alguma coisa que não foi inspirada em Maurício de Souza e suas obras? Exato. Dizem que quando os cientistas pegaram pra estudar o bóson de Higgs, né, que é a partícula de Deus, eles se aproximaram a partícula, aproximaram o máximo que deram com suas lentes muito avançadas e eles encontraram um gibi da Turma da Mônica dentro do átomo. Oh, mas vocês já tomaram já o refrigerante da Turma da Mônica, velho? Na moral, tipo, vendia antes, quando era criança, eu lembro que eu tomei quando eu fui pra Minas Gerais, velho. Pô, esse refrigerante era muito bom, hein, cara. Melhor que Dolly Maçã. E olha que Dolly Maçã. Tinha o shampoo, mano. Tinha o shampoo da Mônica. Ah, eu lembro. E o hoje, da Mônica. O Lamena, não, cara, quando eu lavava meu cabelo, tá ligado? Quando eu era criança, eu lavava meu cabelo com o shampoo da Turma da Mônica. Era molezinho. Agora meu cabelo parece um capacete, tá ligado? De motoboy. E não era assim, quando era o shampoo da Mônica ficava cheirosinho, sedosinho. É isso, é padrão de qualidade, né? Mas tinha um shampoo lá que deixava você só com 5 fios de cabelo, né? Eu gostava do. Eu gostava do mini chicken da Turma da Mônica. Então, mas não podia pegar, acho que o shampoo com o desenho do Cebolinha, né, velho? Senão você ficava só com 5 fiapos do cabelo na cabeça. Nem do Cascão. Não tinha. Não tinha do Cebolinha, do Cascão. Não, ainda bem, né? Na hora que você. Nem precisa de shampoo, mano. Cascão é água. Nem água, né? Aliás, deixa eu perguntar aqui. Saindo da Light Novel que o Saitama falou, mas entrando já num outro universo compartilhado que eu não sei se ele incluiu. Desculpa não ter lido o texto. Mas e o Ronaldinho, cara? Porque o Ronaldinho já foi o personagem de Turma da Mônica. É, e tem o Pelézinho também. E tem o Pelézinho também. Eu acho que não, cara. Eu acho que o Ronaldinho, o Ronaldinho é tão habilidoso que ele conseguiu driblar essa criação, essa mente insana do Maurício de Souza. Ele conseguiu driblar. Ele é uma criação própria, tá ligado? Alguém com consciência. Isso é até um problema pro Maurício de Souza. E foi daí que surgiu o Capitão de Tsubasa e o Inazuma Eleven, né? É, sim. E o Neymar surgiu. E o futebol também, né? Antes ninguém jogava futebol. Existiu o Neymar antes do Neymarzinho? Não. Não, cara. Mas voltando aqui no esqueceu. No negócio que o Saitama falou. Como é que chama, Saitama? O do Leão. Qual lá. Negócio? Não. O do Leão, a história do Leão. Todo dia o Lu esquecendo uma coisa diferente. Enfim, eu pesquisei o título aqui. Título do quê? Eu não sou um leão, eu sou na vida. Enfim, eu pesquisei o título, sabe o que saiu? ReZero. O anime é ReZero, o mangá do ReZero. ReZero não, ReZero é Light Novel, né? Ah, você tá falando do Relion, né? Isso, ReZero. Relion. Pesquisei aqui, Relion. Inspirado em Relion, sim. Overlord. Saiu ReZero. Saiu ReZero no Google Imagens. Sword Art Online, tudo foi inspirado. Esses ZK e todos foram inspirados. Eu posso inserir aqui outra obra do Maurício? Manda outro tópico. Não, aqui tem uma obra que é muito esquecida, que é a do Nimbus e o do Contra, né? Que isso vocês essa... não sabem. O Oni usou isso de inspiração pra criar o Mob Psycho Science, que você pode ver que é igual. Caramba, não conhecia essa referência aí pra mim, não. A partir do Contra surgiu o Yin e Yang. Cara, aliás, o Nimbus, não sei se vocês estão ligados, tinha uma historinha, cara, que ele se trancava num cofre e pulava dentro do mar. E por causa disso teve que aquele mágico pular o Rodin e ele fez a mesma coisa. Tanto que depois que aconteceu isso, o Souzaru, ele ficou com medo de influenciar muitas pessoas e recolheu, tipo, as obras de todo o país. Então você não encontra mais nenhuma cópia dele. E como você viu? Cara, isso aí eu posso falar. Nossa! Que sentiu, mano do céu, senti impacto. Não, cara, isso aqui assim é informação exclusiva do APC Cash. Isso aí é uma informação. Isso aí tá protegido. Isso aí tá protegido na área 51. Não, e só da gente tá falando isso, a galera não entende, né? Que só da gente tá falando isso, você já tá colocando o nosso na reta, já correndo riscos. Mas a verdade tem que ser dita. Os advogados do Maurício aí, o exército já tá vindo atrás da gente que meteu o processo. Não, provavelmente, quando a gente lançar esse cast, o Maurício já vai fazer um gibi, tá ligado? Que ele é tipo o Kira. Ele vai escrever ali no seu nome e já era, velho. No gibi já. Só vai dar tempo de lançar o podcast, depois a gente vai estar morto. Desculpa aí, galera. Mas eu precisava falar. A gente fez o que é certo. A gente falou sobre a mente criacionista do Maurício de Souza e acho que as pessoas precisam saber mesmo disso. Já vai ajeitar a música que você quer que toque no seu velório aí, porque não tem amizade volta. Virtual, cara. São os portioles, se querem com uma música. Agora é isso. Uma dúvida. Depois de assistir Matrix, vocês não sentiram que a gente podia estar vivendo fora da realidade? E se a realidade for o gibi da Turma da Mônica, a gente está vivendo a ficção? A gente é um gibi dentro da Turma da Mônica. Então por que eu tô sendo lido pelo Cebolinha? A gente tá sendo lido pelo Cebolinha. Caramba. Não, não. Cara. A gente é um gibi na Turma da Mônica e é o Cebolinha que tá lendo a gente. Aí por ele ler errado, Por ele ler errado, que acontece merda na nossa vida. Ah, faz sentido. Puta merda, o Cebolinha tá guiando o nosso destino, cara. Tá vendo aí? Eu acho que não, a gente deve ser, sei lá, tipo, uma pequena partícula em cima da mesinha, tá ligado? Franjinha, algum experimento que deu errado e a gente vive lá. A gente acha que é consciente, mas é isso, passamos. Não, cara, eu acho que não. Eu acho, tipo assim, às vezes quando acontece umas merda fodidas, igual o Trump fez aí agora, de atacar a Síria, é quando a Maria Cebolinha pega, assim, o gibi da mão dele, assim, loucamente, começa a ler uns bagulhos, sabe? Ele tem que tomar dela. Aí acontece umas bosta assim. Ah, sim, ele começa uma fascinação muito rápida, desenhar de canetinha. Sim, Primeira e Segunda Guerra Mundial, cruzadas, pô. Enfio o dedo na tomada. Isso aí foi quando Thomas Edison inventou. Isso prova que a Terra é plana, né? A Terra é um grande gibi. Eu nunca vi um caipira antes do... Teoria da Terra gibi. Não, a Terra é um grande fatia de melancia. A Terra é um quadrinho. Terra quadrinista. Cara, vocês estão ligados naquela teoria. Vocês estão ligando naquela teoria de... Que a Magali tá comendo. Cara, vocês estão ligando naquela teoria de árabe lá? Que, tipo, todo mundo é filho de um cara só? Tipo, do Isaac lá, ou do... Essas porra aí, que eu não sei o nome. Agora eu tive uma teoria. Aqui no Goiás, cara, é a mesma coisa. Tipo assim, é pra gente que nossa religião é que a gente é tudo descendente do Chico Bento, sabe? Verdade. Mas agora eu tive uma teoria. A Terra Diga é a melancia que a Magali tá comendo. Só que o nosso tempo aqui, ele passa muito mais lento do que o tempo lá fora. Por isso que a Terra tá acabando de pouco em pouco. Tá demorando tanto. Mas pra ela, ela tá comendo em 2 segundos. É, a gente, pra ela que comeu Hiroshima na casa. Caralho. Por isso o mundo é tão cheio de buracos, né? De fendas. Isso. São os dentes da Magali. Por isso que Jojo é meio que baseado no Cebolinha também. Porque assim, não sei se vocês estão ligados. A sequência da família do Cebolinha é a mesma coisa. É o seu Cebola, depois é o Cebolinha. Todo mundo assim com o mesmo nome, sabe? Maria Cebola. Maria Cebola. Cebola Aventuras Bizarras. Loucura. Ah, e se separar uma coisa também, só o Cebolinha vê o louco. Então o louco é tipo o stand dele. É verdade. Puta. E que talvez o nome dele seja Rouco. É. Ele não é nem louco, né? É o Cebolinha. Exato. Que enxerga ele como louco. Cebolinha. Cara, luta, luta, com certeza. Deixa eu só fazer uma consideração aqui, que a maior referência de todos é em Berserk, porque o Griffith, ele é o Cebolinha, porque, ó, o Griffith, o que que ele quer? Ele quer, tipo, se tornar um cara poderoso. O Griffith, ele quer se tornar alguém poderoso, né? Ele quer conquistar o reino, ele quer se tornar uma pessoa admirável, um nobre, né? É a mesma coisa do Cebolinha. O Cascão é o Guts, né? Quer ficar na boa, quer ficar na dele, vai meio que na vibe dos outros, participa ali, o Griffith chega, vamos participar de um plano infalível pra derrotar um reino vizinho ali, o Guts vai. A única diferença é que o Guts não estraga o plano dos outros, né? E uma referência incrível lá em Guts, em Berserk, é que o nome da personagem é o quê? Casca, em homenagem ao Cascão. Eu acho que é uma referência à Mônica, né? O Saitão, não é o contrário, não. Tipo assim, eles inverteram os papéis. A Casca seria realmente o Cascão e a Mônica seria o Guts. Ó, o que eu tenho pra dizer é o seguinte: Cebolinha não fez nada de errado. Considerações finais? Considerações finais aí. Vou dar minhas considerações finais aqui. Desculpa aí, né? Por ter demorado a aparecer. Não participei quase nada. Mas foi massa, foi massa. Altas perguntas pra mim? Não, acho que foi legal, né, galera? Foi legal, pode aí, depois editado e vamos ver como ficou, mas é isso, no último não apareci, mas nesse eu tô feliz aí por estar aqui, porque vocês são foda, esse público maravilhoso, aquela equipe ali, incrível. E eu tô muito feliz por estar aqui, graças a Deus. Não, tem que ter um graças a Deus no final. Um graças a Deus aí, a gente tá conseguindo aí vir aqui no pod, graças a Deus, e vai dar tudo certo, graças a Deus, e graças a Deus. E o cuspe, falta o cuspe. aquele ranho, tá ligado? É isso aí também. Graças a Deus é isso, mano. Um fato interessante. Vamos chegar no segundo tempo aí, animado, né? Entusiasmado aí, vamos. Não, vou me entrar com tudo. Eu acho que a gente. Deu o melhor de si no primeiro tempo, mas tava difícil ali. Vamos voltar com tudo aí, graças a Deus. Informação é que... Eu não sei se vocês perceberam ou não, mas esse podcast não existia antes do mangá. Não. Não existia o podcast antes de Turma da Mônica. Se alguém quiser provar o contrário, nós entregamos a vida de Soma em Terra a essa pessoa. É um mentiroso, não. Falar é um mentiroso. Ele vai ter que ser nada. Precisa provar em algum momento da história em que não existia a Turma da Mônica. Cara, aliás, a internet só passou a existir depois do bloguinho. Oh. E a televisão é depois do TV Luizão, né? As pessoas nem sequer chavecavam antes da existência do chaveco. A minha consideração final é que Turma da Mônica não merece um live action. Justo, justo. É uma bela consideração final. Por favor, Maurício, repense. Eu tenho a impressão que esse live action, ele tá me lembrando muito o Teca. Quem assistia Teca na TV? Eu achava foda demais quando era pequeno. Ah, só manda o Teco só, velho. Teco, mano. Passava na TV Futura, mano. Eu só pensa nisso. Ninguém viu Teca, velho. Tinha o Guto, tinha a Teca, tinha o Guto. Peraí, vou pesquisar a imagem. É igual o Zezinho. Como é o nome daquele cara lá? É o Zezinho? Porra. Anão Zezinho? O Anão Zezinho eu manjo, cara. O Anão Zezinho, o cara é responsa, velho. O Anão Zezinho, vocês estão ligados, Tô ligado. Zezinho é foda. Anão Zezinho. Tá bom, né? Pra finalizar. Vou pesquisar como é que tá o Zezinho hoje em dia. Não, deixa eu só fazer minhas considerações finais. Então, e aí, galera? É, eu sou o Eduardo Sub-Zero, né, da página. Dessa vez eu participei aqui sobre o podcast, foi muito bom e tal. Então, sei lá, espero que vocês gostem dessa bagunça aí quando sair. E quando vocês forem no evento de anime e verem os caras com namorada, pode dar porrada, porque não era nem pra eles estarem ali. Se eles estarem com namorada, eles não eram pra estar no evento de anime. É isso. Um forte abraço aí pra vocês. Boa, boa. Namorada em ambiente de droga. Não, você é certeza, cara. Não, é foda. Como mano, assim? O cara, tá... Não, o cara tem namorada, os otaku vai pro evento de anime pra fugir dessa vida aí que eles não conseguem namorar, pra poder ter pelo menos uma alegria de sair de casa, né? Aí os caras chegam no evento de anime, tá lá os caras beijando namorada no evento, mano. Já tá ligado? Não, os otaku. É mais do que justo os otaku, tá ligado? Quando vê uma cena. Os otaku ser tudo lésbica, mano. O cara vai pro evento de anime lá e tem que ver os caras namorando. Porra, pode descer a porrada aí, mano. Então é mais do que justo o outro otaku que vê uma cena assim, chegar e falar: se você traiu o movimento, cara, traiu o movimento, o cara traiu o movimento. Traiu o movimento e já chega na voadora, já com as duas pernas, já na cabeça do cara. Eu queria fazer minhas considerações final também. Foi muito bom o podcast aí, e eu ainda não sei que hora que começa o Chaves. Assim. Posso aí deixar minhas considerações finais aí, o COD foi, fluiu, né, e só fica esse sentimento aí de que eu queria um cigarro aí, mas o COD foi ótimo, na última vez não consegui participar aí, queria ter participado, não consegui, eu tava um pouco embriagado aí. Não, porque eu acabei tomando umas bebidas de procedência duvidosa aí e não consegui aparecer mais. Dessa vez eu tô aqui, o problema é que é ruim, tá ligado? Que tá começando agora, a galera não conhece a gente direito, mas tá bom, então vamos continuar com isso aí. Minhas considerações finais é que a vida é igual um plano infalível do Cebolinha. A gente pensa que não vai dar nada errado, mas quando vê já tá na merda. Porra. Isso, a vida nada mais é do que uma grande bordoada do coelho, tá ligado? Na sua cabeça, mano. É isso, te atordoa, te desola, te deixa menos humano. Mas você aprende a levantar. Tá? Eu diria é isso, mais. Eu diria mais. Eu diria que a vida é como mãe que faz o jantar e rumo. Não, parou. Ei, tem limite, tudo tem limite, tá bom? A sua avó, música índia que faz bem. Ei, lasqueira! Seria nossa. Antes de finalizar o podcast, eu vou deixar aqui os sinceros pêsames aqui pro Tuel. Já vai fazer um mês que ele morreu. Mas já, velho. De luto. E tá foda superar, cara. Caceta. A morte do Zóio de Gato. Hoje faz 5 anos. Zóio de Gato, tudo no mesmo dia. E 10 do Chorão. E 5 anos do Chorão, porra. Né? 10 do Chorão. Hoje fazia 8 anos que fazia 3 anos dos 5 meses da morte dos Zóio de Gato. Ô louco, pô. Cacete. Canojo é o doteiro, carrega o doteiro, Minas é o doteiro, tá no Shimidaro. Hinao gaku imaki koeru yo Meshi anata ga tanoshii dattara shita made ite Shita made Eliminação, minagara, ishoni odote, ishoni odote, aham. Hoshi anata gata no shidatara, istamade, eliminação, minagara, ishoni odote, ishoni odote, aham. Tano de odoteiro, carega odoteiro, minação odoteiro, tá no shimidaro. Ela desce que desce que desce, ela desce que desce que desce, quebra de ladinho, de ladinho. Ela desce que desce que desce, ela desce que desce que desce, ela desce que desce e depois quebra de ladinho. Oxi anata gata no shi datara, está made, terminação minagara, isho ni odote. Ishoni odote, aham. Moshi anata gata no shi datara, istamade, terminação minagara, ishoni odote, ishoni odote, aham. Kanojo odoteru, karega odoteru, minasan odoteru, tanoshimi daro, hina ongaku ima kikoeru yo. Ela desce que desce que desce, ela desce que desce que desce, quebra de ladinho, de ladinho. Ela desce que desce que desce, ela desce que desce que desce, ela desce que desce e depois quebra de ladinho. Moshi anata gata no shi datara, istamade, terminação minagara, ishoni odote, ishoni odote, aham. Moshi anata gata no shi datara, istamade, terminação minagara, ishoni odote, ishoni odote, aham. Kanojo odoteru, karega odoteru, minasan odoteru, tanoshimi daro, hina ongaku ima kikoeru yo. Kanojo odoteru, karega odoteru, minasan odoteru, tanoshimi daro, hina ongaku ima kikoeru yo.